agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Está começando por aqui mais um Encontro Central. Hoje, super terça-feira, e o Fábio Pérez vou contigo aí durante 2 horas com o melhor do romantismo. Tá a fim de participar? É fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Peça aí a sua música, mande o seu recado romântico, ou então peça a sua tradução aqui no Encontro Central. E a gente abre muito bem com Eric Carmen, Angry Eyes. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Things aren't quite as they seem inside my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. The claims he's free. Estamos apresentando Encontro Central. Someone to care, I'll be there. You should know I'll never Músicas inesquecíveis. Kenny Thomas, Think About Your Love. Também Cocky Robin com Just Around the Corner. E Eric Carmen com Angry Eyes, abrindo mais um Encontro Central. E chegando o Spandau Ballet True. Estamos apresentando Encontro Central. back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know that much is true. Canções imortais. You won't see me. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco do Encontro Central com Atomic Kitten, Eternal Flame, também Wilson Phillips, You Won't See Me Cry, e Spandau Ballet com True. Já já tem mais no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E já estamos de volta com Encontro Central, abrindo mais um bloco com The Rollies, The Air That Breathing. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Thank you. as canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on. By my side, I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. Let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I've loved you all I can, I'm gonna love you. that have been on my mind, and you know where my mind has been. I guess I learned my lessons, and now's the time to begin. So if you're feeling alright and you're ready for me, I know that I'm ready for you. We better get it on now, 'cause we got a whole life to live through. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I've loved you all I can, I'm gonna love Estamos apresentando Encontro Central. Dr. Hook, A Little Bit More, também Eternal com Angel of Mine. E abrindo com The Hollies. E agora tem Journey, Don't Stop Believing. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Living just to find emotion. músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Down, had split asunder. Too late to reach. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com Beverly Nights, também Martica, Toy Soldiers e Journey Don't Stop Believing. Já já tem a tradução do dia para você aqui no Encontro Central. Tá a fim de pedir a sua tradução? Então faz o seguinte, mande um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Tô aguardando aí a sua participação. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo mais um bloco com ele, George Michael, Father Figure, dentro da tradução do dia. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Isso é tudo que eu sempre quis. Algo especial, algo sagrado. Nos seus olhos. Só por um momento. Para ser valente e transparente. Ao seu lado. Às vezes eu acho que você nunca, nunca vai me entender. Talvez dessa vez seja para sempre. Diga que pode ser. Isso é tudo que eu sempre quis. Algo especial, algo sagrado. Na sua vida. Só por um momento. Para estar quente e nu. Ao meu lado. Às vezes eu acho que você nunca, nunca vai me entender. Mas algo me diz que juntos seríamos felizes. Eu serei a sua figura paterna. Colocarei sua mãozinha sobre a minha. Eu serei seu pastor, o seu professor. Qualquer coisa na sua mente. Eu serei a sua figura paterna. E já estou farto do crime. Eu serei aquele que vai te amar até o final dos tempos. Isso é tudo que eu sempre quis. Mas às vezes o amor pode errar. Por um crime. Isso é tudo que eu sempre quis. Só para ver o brilho azul do meu olhar. Desta vez eu acho que minha amante vai me entender. Se tivermos fé um no outro, aí poderemos ser fortes. Eu serei sua figura paterna. Colocarei sua mãozinha sobre a minha. Eu serei seu pastor, o seu professor. Qualquer coisa que você queira. Eu serei a sua figura paterna. Eu já estou farto do crime. Eu serei aquele que vai te amar até o final dos tempos. Se você é o deserto, eu serei o oceano. Se você sentir fome, sinta fome de mim. E se você pedir, será feita a sua vontade. E quando você se lembrar daqueles que mentiram, que diziam que se importavam, mas riram quando você chorou, Linda, querida. Não pense em mim, porque tudo que desejei está nos seus olhos. E o amor não pode mentir. Me cumprimente com os olhos de uma criança. Meu amor está sempre me dizendo: o céu é um beijo e um sorriso. Apenas segure-me, abrace-me. Eu não deixarei você partir, meu amor. Eu seria sua figura paterna. Ponha sua mãozinha sobre a minha. Eu seria o seu pastor, o seu professor. Qualquer coisa na sua mente, eu seria sua figura paterna. Eu já estou farto do crime. Então vou te amar até o fim dos tempos. Eu serei o seu pai. Eu serei seu pregador. Eu serei seu pai. Eu serei aquele que vai te amar até o fim dos tempos. Estamos apresentando Encontro Central.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always Fábio Pérez apresenta Encontro Central. I'm really close tonight, and I feel like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall at your feet, you let your tears rain. Slow turning pain, you hide it from me now. There's something in the way that you're talking, words don't sound right, but I hear them all moving inside you. No, I'll be waiting when you call. Yeah, whenever I fall, I Músicas inesquecíveis. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com Kate Bush, Wow, também Crowded House, Fall at Your Feet, também John Waite com Missing You, Always, Bon Jovi, teve Richard Marx e a nossa tradução do dia com George Michael, Father Figure. Já já tem mais com Culture Club aqui no Encontro Central. Estamos apresentando. Really Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Abrindo nosso último bloco do Encontro Central, tem Culture Club. Estamos apresentando Encontro Central. Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangest void for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things. Can I give them all? Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with you smiling. Put out your hand for a while. The victims, we know them so well, so well. We'll be right back. as canções imortais. Coração batendo mais forte. Dude. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Aerosmith com I Don't Want to Miss a Thing. Também Solid com Ashford e Simpson. E Culture Club, chegando Fred Jackson, Me and Mr. Jones. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. Perfect moment with you. as canções imortais. Fechando mais um encontro central com o Martini, Perfect Moment. Também Take a Look at Me Now com Phil Collins. E teve Fred Jackson, Me and Mr. Jones, aqui no Encontro Central. Sempre as melhores músicas, o melhor do romantismo para você curtir aqui juntinho com a gente, todas as noites, né? De segunda a sexta-feira, aí na sua rádio. E o Fábio Pérez vou ficando por aqui, não esquecendo que você pode participar do nosso programa, dar uma enfeitada, dar sua opinião, de repente tá a fim de mandar aí o seu recadinho romântico. Então faz o seguinte, mande para ouvintecentral@hotmail.com, tá ok? Então para você um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.